Salvador, Azul 2779. Azul 2779, aguarde autorização de pouso. Ajuste no 0 no 0, número 2. 2779, Azul. Pedro 223 ano, pouso autorizado, 9091, 50 graus, 099. 20, pouso 10, 223 ano, tá baixado e travado. Parece 223 anos, no solo 03. Libere à direita, chame o som, 2 anos decimal 1. À direita, 2 anos 1, obrigado, boa. Azul 2779, pouso autorizado, na 10, venta 140 graus, 8 mais. 2779, Azul. 2 Salvador, azul 69, 18, boa tarde, estabilizado, sinal de meia dúzia de milhas. Azul 69, 18, aguarde pista livre, o ajuste no 0, no 0, no 0. No 0, no 0, aguarde pista livre, 69, 18. Salvador, boa tarde, 4423, azul, ponto espera no 0. Azul, Direita, Paulo 1, 2, 1, 1. 6, 1, 9. Azul 69, posto autorizado, pista 1, 0, ventando 5, 0, grau 08, norte. Do 698, sala 08, sala 1, 2, 1, décima 1. Sala 2, 1. Azul 4423, autorizada a decolagem, pistona 0, vento 1, 5, 0, grau 08, noite. Livre decolagem, pistona 0, azul 4423. Oi, boa tarde, Stan 4772, ponto espera pronto. Stan 4772, autorizado a alinhar e manter pista na 0. Alinha e mantenha na 0, Stan 4772. Azul 4723, decolado zona 0, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, boa tarde. Torre, boa tarde, Condor 23. Alma Bilheta 372, baixado, travado, visual. Condor 33, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, Condor. Torre, Vita 9MX3. Vita 9MX3, chega. Para o táxi, acionado por ponto de risco, na pista. Reparte no ponto de espera da Oscar, o time entrou na 0 na 1. Tranquilo, eu toco com espera, o nome do 0 na 1. Torre Cordial, boa tarde, Papa Tango, Whisky Kilo, Zulu. Papa Tango, Whisky Kilo, Zulu, boa tarde, autorizando o final 1-7, reparte o gestor em Rimar. Corta na vertical, Rimar. Reserva 1500 para mil, pelo Zulu. Condor 23, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 40 graus, 089. Livre, pouso no 0, Condor. Então, 3155, decolado, 114, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 308, obrigado, boa tarde. Vita 90 X-Ray. Vita 90 X-Ray, mantém o ponto de espera. Pode liberar aí o 90 X-Ray, o Kilo Zulu ainda está afastado aqui. Era neve na final, dona zero. Ah, poxa. Tava Tango Vitor, 9 Eco Cília, cola de imediato quando for autorizado. Inicialmente a linha e mantém pistão na 7. Tá ingressando na RMAL, Kilo Zulu. Gente, o Whisky Kilo Zulu, tráfego avistado, 360, curso na vertical da RMAR, aguarde autorização de pouso. 360, curso, Kilo Zulu. Seu November X-Ray, decolagem autorizada com 1-7, vento no 50 graus, 1-0-9. Iniciado, November X-Ray, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, eu vou 1-0-9-7, pronta para a próxima pausa de espera da 1-0. Bom, 1-0-9-7, autorizada a linhar e manter pista no 0. Alinhe e mantém na pista no 0, vou 1-0-9-7. Color 23, solo zona meia, libere a próxima direita, táxi via Alfa, mantém o ponto de espera da Delta. Alfa, mantém o ponto de espera da Delta, conta. Salvador, Mobito, November X-Ray, decolar a zona meia, no farol de Itapuã, chame controle de Salvador, 120, décima 8. Farol de Itapuã, 108, November X-Ray. Vem interceptando a final na 7, o Kilo Zulu. Puxa que o Luz Zulu avistado, pus autorizado, pista no 7, vento 160 graus, 099. Livre no 7, baixando e travando o quilo, Zulu. Gol 1097, decolagem autorizada, pista 10, vento 150 graus, 099. Autorizado, decolagem da 10, gol 1097. Não deixa ele autorizando o cruzamento da pista na 020, na parque A, frequência livre. Esse cruzamento, parque A, frequência livre, mano. Voo no 097, decolada zona 8, chame controle de Salvador, 120, décima 8. 08, obrigado, bom trabalho. Sim, eu falo agora usando a nave rebaixa de banana pista. Gente, acho que a luz alô. Primeiro 6304, decolagem autorizada, pista na 0, vento 140 graus, 09 nós. Decolagem 6304. Torre Salvador, boa tarde, papapapá, novembro, papa Charlie. Novembro, papa Charlie, boa tarde, autorizado, final 197, repassando a vertical em rimar. Primeiro 6304, decolado 25, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, bom domingo, 6304. Torre, eu não para passar, estação na rotatória aqui. Primeiro Rapa Charlie, tráfego avistado, foi autorizado, pista 17, vento 140 graus, 099. Charlie. travar, lá vem a Papa Charlie. Pouso autorizado, pistão 7, ventando 50 graus, 08 nós. Charlie. Papapá, na VMF Patagem, Saulo 27, confirme o PAD. Via Papai de Costa Parquear. Salvador, Gol na 620, ponto 0, pronto. Gol na 620, autorizado a alinhar e decolar, pistão na 0, vento 1 na 50 graus, 08 nós. Alinho decolador na 0, Gol na 620. Oi, boa tarde, o azul 2789. Azul 2789, boa tarde. Vento 1 no 50 graus, 08 nós, pouso autorizado, pistão 0. E o pouso 2789. Gol 1620, decolado aos 30, chame o controle de Salvador 120, do sinal 8. 1208, gol com 620. Salvador, uma boa, então, 3367, ponto, espera da 10, pronto, visual aeronave na curta. Então, 3367, após o tráfego na curta final, autorizado a alinhar e manter pistão na 0. Bom, tráfego na curta, alinha, mantém pistão na 0, então, 3367. November how we say the national time. Azul 2789, solo 33, libera direita, chame solo 1, 21 decimal 1. 21-1. A 3367, decolagem autorizada, pista na 0, vento 140 graus, 08 nós. Entre decolagem, pista na 0, TAN 3367. Três três meia sete, decolado ao 35, também controle de Salvador, 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado. Mostra pedido também, Felipe. Obrigado. Salvador, para passar por Júlio, Júlio, autorizado, final 97, que é a porta vertical de rimar. Torre, boa tarde, é o Papa Romeu Serra Zulu Eco. Papa Romeu Serra Zulu Eco, informa o tráfego à frente, PA 32, agora descendo para o ombro, me peço passando a vertical da Enrimar. É parte final da Enrimar. Tem Serra Zulu Eco, está para a rotatória, tem que ir Enrimar, reportar a visual com a Enrimar. Botão Roberto Ninja Juliette, foto autorizada, pistona 7, ventona 60 graus, 0629. Fotos autorizadas para 7, Lembra a Caris, rebaixando o ponto de espera da Romeu, ajuste na 0 no 1. Caso não é, tem tráfego no setor, vento 1 no cadeiro de Gabriel 069 no aeródromo, repassando solo controlado da Enrimar. Caso não é, tem tráfego no setor, vento no aeródromo 1 no cadeiro de Gabriel 079, repassando solo controlado. Firma da estreca autorizado, reporte livrando a pista, o visitor de Juliette, o salto 4-0. Papa Romeu Serra Zulu Eco, copiou a torre? Papa Romeu Serra Zulu Eco, não escuta da torre? É, ok, o Papa Zulu Eco está escuta da torre. Tem tráfego no setor, vento 1 no 60 graus, 079, repartindo solo. Tem, reportaram com solo, Serra Zulu Eco. Salvador, Sagrão, boa tarde, depois 3 não passaredo, a ponte espera pronto. Passaredo 2-3, não confirma o PAB? PAB 72. Cliente autorizado a alinhar e decolar, pista na 0, vento 1, 50 graus, 079. A linha decola 223, Ana. O distrito não confirma a autonomia? Costa agora os 4-1, Serra Zulu Eco. Cliente livre corte, Vitor Ninja Juliette. Estou aí, na Vemera 3, pode ser no 7. Vemera Cauí, autorizado a alinhar e manter, pista 1 no 7. Alinhar e manter no 7. Aparramando a Vemera Cauí, que estamos capazes de decolagem e mantenha o setor sul do aeródromo aguardando a utilização para cruzar o campo. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1 no 7, vento 1 no 60 graus, 0629. Controle 2231. 2231, acima, chame controle 120.8, decolado 42. 208. Papa Romeo November, Ascalice, decolado agora aos 43. Prepare o cruzamento do campo no ponto médio da pista 1028. Aguarde transferência. Gente, vai aguardar a liberação para o cruzamento no ponto médio, November, Ascalice. E o November Oscar Luiz já está autorizado o cruzamento? Afirmo, autorizando o cruzamento no ponto médio da pista 028, aguardo transferência, November Oscar Luiz. Gente, vai prosseguir para o cruzamento, November Oscar Luiz. Papa Romeo November Ascalice, da presente vai na proa de buraquinho, aguardando transferência. Gente, vai pegar a proa de buraquinho e aguardará o Wiz. Meu nome é Vera Felix, chamei controle Salvador 120.8. Controle 120.8, Whisky. Oi, Salvador, azul 4206, boa. Azul 4206, chame torre 118, decimal 95. 1895, desculpe. Torre Salvador, azul 4206, boa tarde, final de 4 milhas. Azul 4206, boa tarde, corpo autorizado, pistola 0, ventuna 60, grau 079. 1.60 graus. Obrigado. 6200, boa tarde, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardo autorização, 6200. Para Rio Condor 23, no parque de estar para acionamento. Rio 23 autorizado, estou em pronto para ataque. Azul 4206, Paulo Alto 48, libera a direita, Paulo 121, decima 1. Libera a direita, 1211, Azul 4206. Chanel 6210, ponto autorizado, pistona 0, vento 140 graus, 07 nós. Leve pouso, pistona 0, Chanel 6210. Salvador, o azul 2791 está estabilizado visual com a pista. 2791, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Prossegue aguardando a autorização de pouso, azul 2791. Condor 23, a partir do ponto de espera do hotel, ajustando 091. Reportará o ponto de espera para cruzamento, 201B, 3, e autonomia, cruzamento Santa Cruz, Condor 23. Oxané 6210, solo 52, libera direita, chame solo 121, decima 1. Direita, solo 21. Condor 23, confirme novamente POB 20. Mateu, 20, 20, POB 30, Santa Cruz, Condor. Dá pra arranjar o ponto de espera. Gente, mantém o ponto de espera, Condor 23. Mateu. 2791, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 099. Autorizado, pouso azul 2791. 7791, Solo 5, 5, libera direita, chame Solo 1, 2, 1, decima 1. Chama Solo 1, 2, 1, 1, livrando a Eco, 2, 7, 9, 1. O condutor identifica em condições de utilizar o táxi via pista? Táxi mantiu. Via pista utilizando, reporte pronto, condutor 2, 3. Via pista vai utilizar, reporte pronto, condutor. Azul 2762, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantendo, 2762. Autorizador decolagem, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 099. 1-6-0, decolagem da pista 1-0, Condor 2-3. Azul 2762, decolagem imediato, sono autorizado? Azul mantém. A linha aí mantém, sono zero. A linha mantém, 2762. Condor 2-3, decolado ao 5-8, chame controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Salvador, 2-0-8, boa. Parabéns aí pela agilidade. Azul 2762, decolagem autorizada, pistona 0, vento 1-6-0 graus, 099. Decolagem autorizada, 2762. Salvador, uma boa tarde, 3190, estabilizado em LS-X290, passar de travar. Então, 3190, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda. Pista 3190, pouso autorizado, pista 90, vento 1-6-0 grau, 089. Pouso autorizado, pista 90, pista 3190. Azul 2762, decolado ao 00, aguarde preferência. Fazendo transferência, 2762.